Oi, boa noite, Gol, nome é 06, localizador, funciona 0-1. Gol, nome é 06, boa noite, confirmando já baixado travado. Ainda negativo. Ciente, reporta quando baixado travado, ajuste no 0 no 4. Vai reportar, 606. Abaixar travado, visual Gol 606. Ciente, Gol 606, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 1 no 0 grau e 02 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, Gol 606. Salvador, boa noite, 05. Tá com a informação, Charlie. Boa noite. Boa noite, 05. Só um instantinho, cópia Natal 370. Prepare a PUCA, transição Zipar, aguardando. Gente, aguardando. Bono 606, no solo aos 39. Libere próxima direita via Fox, taxi via Alfa. Juliette, posição 05, na minha escuta até o corte. Direita Fox, Alfa, Juliette, posição 5, na sua escuta 606. Bono 805, pronto, cópia? Pronto. Motorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar. O Controle em 119.8 e aciona 5502 no transponder. 10370, López Luna 0. As poucas e pá, aciona 5502, controle 198, vai chamar pushback no mesmo portão 1. Ciente, ajuste no 04, gol no 805. São 3226, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 040 graus, 03 nós. São 3152, boa noite, Maceió, pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 330, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5506 nos responde. Autorizado 330 para Maceió, decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Após o Peruísque 8, após o conforme a rota, 119 com todos os 506 transportes, com todos os 2. Correto, confirma o portão? Tá, no 8. Ciente, no 08, para acionamento, táxi, chame em 1 no 8, decimal meia dúzia, o TAM 3152. 3226, solo aos 45, liberando via Eco, taxia via Alfa, Juliette, posição 07, pátio principal. Alfa Juliette, 07, OTAN 3226. Salvador, boa noite, eu vou no 643. Acionamento, boa noite, 05. Boa noite, 05, no 01, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, na boa noite, 05. táxi 1805. Vem a bordo, Maceió, 3 horas. Confirma o POB? 1100. Ciente, táxi via Indy Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 094, gol no 805. Indy Alfa, vai fazer um ponto de espera com negador. Boa noite, 05, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 0, 20 graus, 02 nós. Alinha de causa 10, 105. Torres, Salvador Gonol 754, boa noite. Está estabilizado no NS, 3 milhas para a Índia Terra. Gonol 754, boa noite. Continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Para informação, banco da companhia iniciando rolagem. Gente, no 754, ladrão Felipe. No 754, confirmando já baixado travado? No 754, baixado e travado. Ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 20 graus, 1 nonó. E pouso no 0, gol no 754. Gol no 805, decolar 257, controle em 1 nonó, decimal 8, bom voo. Controle 198, 805, boa noite.